coração bate, um amor tão intenso. Segredos na noite, nós dois escondidos. Cada olhada um convite, nossos mundos unidos. Mas o medo aperta, é um jogo arriscado. Dinheiro não importa, só que é sagrado. Entre risos e lágrimas, encontramos a paz. Amor verdadeiro, que a gente sempre faz. Cachos misteriosos, me pede em você. Te amo em silêncio, não dá pra esconder. Nós dois nessa dança, sem ninguém pra ver. Felizes no escuro, só eu e você. Os amigos perguntam, mas só rimos à toa. Nem precisa saber da nossa história boa. Cada toque é um sonho, cada beijo é um lar. Nessa vida louca, só quero te amar. Mas o medo aperta, é um jogo arriscado. Dinheiro não importa, só que é sagrado. Entre risos e lágrimas, encontramos a paz. Amor verdadeiro, que a gente sempre faz. Cachos misteriosos, me perdi em você. Te amo em silêncio, não dá pra esconder. Nós dois nessa dança, sem ninguém pra ver. Felizes no escuro, só eu e você. Se o mundo soubesse, seria tão fácil. Mas o nosso amor é um mistério frágil. Sonhando acordados com planos de voar. Cachos na brisa, vamos juntos ficar. Cachos misteriosos, me perdi em você. Te amo em silêncio, não dá pra esconder.